Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo. Hoje vamos até à Índia, um país que está tão distante de nós, mas que pode, à distância de um clique, neste caso o clique aqui para ouvir, estar mais perto. A edição de hoje vai-nos trazer música indiana. E vamos falar da música instrumental indiana, neste caso mais da música Bhajan. Gospel é um género que tem as suas características e é muito, muito indiano. Como multicultura, como muitas culturas que tem a Índia, são também muitos os géneros musicais que a mesma contempla. Mas há alguns que são considerados folclore, que nós aqui hoje vamos trazer. Vamos trazer aqui a música instrumental deste país, que tem algumas características. Primeiro, as músicas indianas, por norma, não duram nestas condições menos de 6 minutos. E daquelas que nós aqui vamos ouvir, tem praticamente todas 8 ou 9. Andam entre os 6 e 8 minutos, por norma, as músicas indianas. Entre 6 a 8. É um número bastante grande, tendo em conta a média da duração das músicas anglo-saxónicas, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, quer da maior parte dos países também. Vamos também trazer aqui aos nossos ouvintes algumas características, vamos dizer que algumas das características da música indiana, tendo em conta que há, como já disse, vários géneros musicais, mas praticamente todos contemplam estes instrumentos: cítara, xilofone, flauta e o gongo como acompanhamento. E depois, múltiplos instrumentos de cordas que acompanham. Aí já varia, violas, violinos, aí varia muito dos instrumentos, violoncelos, divide muito, aliás, deriva muito, depende muito do género de música. Mas estes são os gerais. A cítara, que é a que faz as notas de entrada, e não só, mas é mais conhecida por fazer as notas de entrada, e também o xilofone, o gongo e a flauta. Enfim, de certa forma, a música indiana consegue ser muito bem tocada sem qualquer componente eletrónico ou eletrónico a dar uma ajuda. Se nós pegarmos em gravações de 1900, 1910, não havia assim intervenção eletrónica, vamos ver que não há uma grande diferença entre as músicas ou entre as gravações da altura e as gravações de agora, não é? Claro, há estéreo, há um reposicionamento de instrumentos, etc. Haverá algumas melhorias, mas não, já na altura se fazia este tipo de coisa. Ou seja, as músicas existiam e eram já tocadas assim. Não houve uma evolução tendo em conta o fator eletrónico. Não. Os indianos, nesse aspecto, mantiveram-se muito fiéis. A única coisa que não podiam fazer era, pelo menos com o cilindro, era músicas tão grandes. Mas elas sempre foram assim. Tinham era que as encurtar. Mas ainda assim, quando surgiu o disco, e depois, quando foi possível fazer gravações maiores, rapidamente a música indiana se pôde esplanar na sua totalidade num cilindro ou num disco. Vamos hoje aqui conferir algumas músicas indianas, no caso serão 3, e eu vou-me despedir por aqui, mas deixe-me dizer que amanhã e sexta vamos até Bollywood. Sabe o que é Bollywood? Tem a ver com a Índia também. E é um género, também, um género musical indiano. Amanhã vamos conhecer as circunstâncias desse género. Tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 1 e até amanhã. Thank you. Não.